inteligente, mas alguns são bem fodidos. Muitos deles são bem picantes, parecem gajas com implantes. Há quem goste de chouriço, há quem goste de farinheira. Esses deixam bem a piso. Eu cá gosto de alheira. Eu cá gosto de alheira. Uns curtem de bush, outros preferem casteleira. Mas eu não sou coxo, eu cá gosto de alheira. Uns preferem salpicão, outros preferem xis da beira. Eu já apostei um colhão, portanto eu gosto é de alheira. Há quem goste de chouriço, há quem goste de farinheira. Esses deixam bem a piso. Eu cá gosto é de alheira. Eu cá gosto é de alheira. Eu cá gostei de alheira. Eu cá gostei de alheira. Eu cá gostei de alheira. Eu cá gostei de alheira. Skrr, skrr.